Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Eu sou Joana Santos e estarei consigo durante uma hora, entre as 23 e as 0 horas, para lhe trazer grandes compositores, grandes músicos, grandes obras, momentos de música clássica, música erudita, a música de sempre. Fique então connosco aqui na Rádio Antena Web e tenha então uma hora muito agradável. Começamos esta nossa noite com Middleton, que nos traz A Midsummer Night Dream Overture. É a primeira obra que vamos ouvir. Logo depois, Rossini, que nos traz Semiramide. É a música, são as duas obras, as duas músicas, os dois momentos musicais que ficam para começar esta nossa emissão. Fique por aí e desfrute. Thank you. Thank you. Depois de termos ficado com Middleson, que nos trouxe A Midsummer Night Dream Overture, e depois do italiano Rossini, que nos trouxe Semiramide, vamos passear até à Roménia e ficamos com o romeno bem conhecido, Renesco, que nos traz a obra Romanian Rhapsody, uma grande obra que fica para os próximos minutos, que será seguida por Vorak, que nos traz Sinfonia número 9. São as duas obras diferentes que ficam nesta emissão variada com diferentes compositores, diferentes obras, diferentes momentos e diferentes países. Thank you. Depois de termos ficado com Renesco, que que nos trouxe Romanian Rhapsody, este compositor romeno, e depois de termos ficado com Vorak com Sinfonia número 9, vamos despedir-nos de si, prometendo que na próxima semana estamos de volta para mais um quarto andamento. Nesta emissão que foi cheia de outras sonoridades, de outros compositores de países como Itália e Roménia, vamos terminar com Mozart, que nos traz 41ª Sinfonia. Fica muito bem para o fim desta nossa emissão. Da minha parte é tudo, desejo-lhe uma ótima noite. E na próxima semana estarei aqui, na quarta-feira, entre as 23 e as 0 horas, para mais um quarto andamento. Fique bem, tenha uma boa noite e até para a semana. Quarto Andamento, com Joana Santos.